Eu estou caminhando no vale das sombras, correndo perigo. Minha arma escondido em casa. O tempo passou e os sonhos perdidos. Muitas mulheres não valeu nada. Meu livramento. Esse amor é tremendo. É o amor verdadeiro. É o amor. Esse amor é tremendo. É o amor verdadeiro. E entre as muitas fitas, levou pelo sangue e guarda ele. Parceiro, rei, foi treta, velório, tocou de laje, traição, caminho pro óbito, notório de ver que rei, o sonho acabou nos milhão, na função, pagar de motor, sistema, fecha as portas, pitbull te pegar, te espancar, te matar, pra sirene tocar, tambor que gira, mãe que chora, desandou no mundão, é muita treta, caguetar, entregar os irmãos, eu sinto falta, vai, rei, eu sinto o senhor, pelo amor, pelo sangue, ladrão alcançou, no submundo que vivi, pra quê? Cê vai entrar, as pistolas, viatura, o repórter te filmar, vai lá, põe a cara, descanso eterno, uma hora com Jesus, com dinheiro, negou o reino, leva tapa na cara, vai lembrar que me ama, e não valeu a pena, as dondoca na cama, no sentimento, na promessa, não creio na profecia, nas fitas erradas, livramento, hoje não tenho mais fita, não tenho nada a perder, já ganhei minha vida, descansa em paz, vai irmão, espero vê-lo um dia. E entre as muitas fitas, levou pelo sangue e guarda ele. E entre as muitas fitas, levou pelo sangue e guarda ele. Obrigado, meu senhor, pelo tempo que passou. Várias fitas ilusórias, mas tua mão me guardou. Foi preciso sofrer, ver o sangue escorrer. Foi preciso chorar pra depois reconhecer que o Senhor é tudo e ninguém é nada. Dinheiro sem sabedoria vira fumaça, nos corre com os produtos, parada lucrativa. E quanto mais dinheiro entrava, mais gastava e não rendia. O diabo deu com a mão e depois levou com as duas. O que vem fácil acaba fácil, e daí ninguém segura. Sobe aqui, corre ali, os negócios tá a pampa. Adrenalina tá a mil, mas tem civil na campana. As portas fechou, o tambor quase girou. Não foi falha humana, foi a mão do Senhor. O diabo ao derredor, só bolando os planos. Convite todo dia, as bandejas transbordando. Amizade errada, você vale o que tem. Nas biqueiras sem as notas, você não é ninguém. Então pare pra pensar se até aqui você chegou. Não foi acaso e nem a sorte, foi o livramento do Senhor. Eu estou caminhando no vale das sombras, correndo perigo. Minha arma, escondido em casa. O tempo passou e os sonhos perdidos. Muitas mulheres não valeu nada. Esse amor é tremendo. É o amor verdadeiro. É o amor. Esse amor é tremendo. Amor verdadeiro. E entre as muitas fitas, levou pelo sangue e guarda ele. E entre as muitas fitas, levou pelo sangue e guarda ele.